829, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 380. Via Dael 380, a sacar uma vez dois. O vento está mantendo-se com 240 graus e variando de 6 a 10 nós. Está dando nosso limite ainda, o 981, 10 nós de cabo, indicando aqui para nós aqui, o componente agora está dando 6 nós. Se a gente observar que vai ficar fora do nosso parâmetro aqui, a gente comunica um pouquinho antes com vocês aí. Caso não tenha condições, iniciaremos uma aproximação para 2.8 em caso de uma eventual piora no vento. Obrigado. São 3859, acione identificação, voando Alagoinhas para interceptar a chegada IPIT, informo que Salvador opera em condições visuais, pista 28, vento 230 graus com 8 nós, temperatura 25, QNH 10107, desça para o nível de voo 100. Stan 3859, informando o ILS Zulu da pista 28. Salvador Approach, American 229, with the auto 15.8 for 110, we have Foxtrot. Localizador, estabilizando ILS da pista 10, Rio 989. Rio 9811, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 8895989. 3859, autorizado para o IPIT. Salvador Approach, American 291. 8 no 1, estabilizou e elétrica 10, já embaixo e travado. Rio 98 no 1, cheque trem livre pouso na 0, vento 230 graus no 1 no norte. Baixo travado, Rio 98 no 1, confirmação ao vento. 230 graus no 1 no norte. Mateu. Vento autorizado, pouso? Afirma, pouso autorizado na 0, vento 230 graus no 1 no norte. Autorizado pouso na 10, Rio 989. Afirma, favor, suficiente, aeronave alinhada na 97. 110, was that direct to Tuna position? Park Airline 29, fly IPIT position. Salvador is visual conditions, runway news 28, wind 230 degrees, 13 knots. Temperature 25, QNH 1017, descent to flight level 110. Okay, down to flight level 110, temperature 1017, we copy the weather, and can you repeat the point you want us to go direct to? Flight airline 229, flight IPIT position. understand you're going to runway 28. American Line 229, affirmative. Runway 28, proceed, expect ELS Zulu of runway 28. American Line 229, do you copy? APSA 9829, chame Recife em 13325, alterna 12251. APSA cargo 9829, com Recife 13325, 1251, tem bom dia. Linha 9891, solo 41, direita, solo 1, 21, décima 1. Gente. Okay, American 229, we copy the ILS Zulu 28, and we still do not see the point you want us to go to. Is it IPIT, India, Papa, India, Tango? Pode deixar, gente. Gente, vou usar no pop-man, gente. Level 060. Ok, direct India Pop India Tango. We have that now down to 060 American 29. Bom dia, 9891, bom dia, Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, 989. São 3859, desça para 4000 pés, ajustando a 097. No meu pé. Gente, grato. Papa Romeo, November, Oscar, Whisky, tem a frequência livre. Reporte no regresso. Controle o Oscar, Kilo Kilo, decolou, está no corredor forte. Papa Tango, Oscar, Kilo Kilo, mantenha-se em condições visuais, um no meu pé, no corredor forte, reporte 20 mil em Salvador. Reportarei. Vai manter para 2500, até 2500, aqui vai ser, pelo azul, 4299. Afirmo, 4299, autorizado push, portão 2, ataque, a cauda de forma a ficar na taxa índia, ok? Cauda na taxa índia, passar 28 azul, 4299. Azul 2590, acione identificação, voando da El para interceptar a chegada Cares, desça para o nível de voo 120, informa ajuste 1016. Chegada Cares, approach da El, interceptando 120, poderia confirmar o procedimento em uso é o ILS Zulu da pista 28, azul 2590. American Line 229, vectoring for spacing turn left heading 080. Mantém pro até 2500 após curva esquerda no perfil de saída da Euleda Motiva. Aciona 5134, controle 120, décima 8. Pegando uma Correto, San 3179, chama pronto, gate 612. Portão 612 autorizado, chama táxi, 3179. Azul 2796, informa o tráfego, posição 12 horas, 15 milhas, em descida para o nível 200, Alfa 320. Azul 2780, ação de identificação, via chegada a cara e desça para o nível de voo 130, ajuste 10017. Chegada a cara, 070, 10017. Desça para o nível 130, azul 2780. 130, desça para o nível. Controle, Oscar Patagon. Prossiga, Oscar Patagon. Decolou na saída Coral. Papatango, Oscar Papa Golf, contato radar. A decolagem via Coral, suba para o nível de voo 060. Bom. 52, também de 9, 9. American Line 229, turn right, heading 100. Right, 100, American 229. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. O ponto de espera chama a torre pronto, 1895, ajuste no 017. 0017, vai via parte 1, Juliette, Alfa, no ponto de espera 2895, obrigado, 429. Approach mark on 229, we need to deviate another 10 degrees right for weather. Tchanair 6311, desça para 0. Tchanair 6311, desça para o nível de voo 070, tráfego superado. 070, nono. O 3859 pode descer? 3859, desça para 2000 pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado, tá? 3859. O América solicita um desvio para evitar a formação, está pedindo aqui. American Airlines 229, confirma head off deviation. American 229, heading 110 for weather deviation. American Airlines 229, clear deviation. After deviation, fly IP position. After the deviation, direct to IP position, American 229. Oceanair 631, reduz a velocidade para 2209. 1160, aciona identificação, via chegada a cara e desça para o nível de voo 140, ajuste 1017. O Oscar Kilo Kilo já tem duas aqui fora. American Line 229, descend to 2000 feet, unit 1017. Under 2,000 feet, 1017, American 229. Azul 2796, Passou a posição Conde, serviço radar encerrado, submantenha nível 190. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120.3. O azul 2590 vai iniciar a descida a partir de 120. Ciente azul 2590. 3 anos, você será um contato para o parque com 3 anos de meio de autonomia, alterando o galeão. 221 agora. Puxa minha torre 1 no 8.95. 295, bom trabalho. Espera da 28, Juliette Alfa, até o ponto de espera. O ponto de espera, torre 1895, ajuste no 097. 617. Bom dia. 0 graus, 109. Realizado por 228, 3859. Para 11, direita 260. Ativo, Oceaner 63, 11, direita 160. Confirme, 160 ou 260? 260, corrigindo o Oceaner 63, 11, 260 à direita. 260, direita 3070, 63, 11. Oceaner 6311, corrigindo curva à esquerda da proa 190. Esquerda 190, 11, vai. Seu limite é o localizador, Oceaner 6311. Para lá, seu 11. Tô Salvador, Oceaner 6312. Meia 392 da guarda corta. Olha, uma confirmação da informação. O aqui está pagando pouso SR da 10 e eu com a 2-8. Está tudo operando 2-8? Estou operando com a 2-8, 6312. Obrigado. Aeronave que chama a torre. 4299, no ponto de espera da 2-8. Pronto, visual com o tráfego nacional. Faz o tráfego na curta linha Arimanteira, azul 4299. Faz o tráfego ali, mantém. Na 28, faz o 429. Oceaner 6311, desça para 4000 pés. Ajuste no 097. 4000 no 097, 19. Inicial azul 2780. Três para cópia, aguarda. American Line 229, intercept the localized, turn right heading 250, report established, clear ILS X-ray, ILS Zulu off runway 28. Okay, right heading 250, cleared for the ILS 28, we'll call established on the localizer American 229. Você gosta aquilo, aquilo? Kilo Serra Lima, guarda copa número 4. 3604 para Brasília, nível 360, por favor. Pecuária emergência? Sim, serviço radar encerrado, 3027 milhas do nordeste de Salvador, 2017 o ajuste, na escuta a mensagem de pouso. Chané 6311, reduz a velocidade para 190 nós, reassuma a navegação na proa de Usan, 20 milhas oeste de Salvador. Corrijo, leste de Salvador. Oi, dia, confirmada a proa para o 01. Reassuma a navegação na proa de Usan, desse mantém a 2000, reduz a velocidade, vai seguir a nave da American Line, Boeing American 229 is established on final for runway 28. American Airline 229, complete final ILS Zulu of runway 28, contact tower in 118.95. 118.95 will complete the ILS Zulu, American 229. Bom dia, mantenha ponto de espera. Okay. Azul 2590, desça para 4, para o nível de voo 050, ajuste no 097, reduz a velocidade para 2009. Descendo 050, reduzindo para 2009, azul 2590. Passou 140 para 130, tá? O azul 2780. Azul 4299 decolou aos 5.6, mantenha para 2.500 pés, chame controle 120.8. Mantenha para 2.500, controle 108, azul 4299. Controle, bom dia, azul 4299, decolou, mantendo a proa, passa a VBS. Azul 4299, mantendo proa até 2.500 pés, após interceptar a saída da EL, subindo para o 340. A gente mantém proa até 2.500, após a esquerda da EL, subindo sem restrições, 340, azul 4299. Azul 4299, mantenha o perfil da saída restrito ao nível 100. Afirmativo. Então, volta para Dael, restrito uma centena inicialmente até 30 milhas, azul 4299. Pode prosseguir no Black 111. Canar 6311, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento ILS Zulu da pista 28, reposta estabilizada. Tá, bota na 1-9. 1-9-60, segue terceira. 1-9-60, desça para nível 120. 1-9-60, bom, 1-9-60. Controle, eu acho que aquilo que ele falou que ele já está no solo aqui. Gente. Azul 2590, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.000 pés, azul 2590. 3859, só para reportar aqui na saída da Sui Delta, o assalto já está bem gasto, já está com um buraco aqui também. Ok, então 3859 será reportado para inferno. Grato. Está confirmando aqui na saída da Eco, senhora. Ok, saída da Eco. 4.000 pés, ajuste na 017. 4.017. Your next left and call ground 121.1. Next left, American 29. Aqui 120, voo 1-9-60. Sanair 6311, completo final do procedimento ILS Zulu da pista 28, chame a torre em 118.95. 295, já daqui a 2.500 após curva direita no perfil de saída Aron após Caju. Segue conforme. Transponder 5154, controle 120.8. Ok, desceu para 2.000 pés, autorizado de ILS Zulu, repórter estabilizado com 2.590. Voo 1160, desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. 050 com 617, voo 1160. Chama o drone 3. Vai chamar a 6312. Sound American. T9 is clearing. America 229, maintain position before to enter April 1, okay? Okay, we'll hold position to enter April 1, America 229. RM-311, livre pouso, pistão na zero, correção, pista 28, vento 250 graus, 8 nós. 258, livre pouso, vai chegar, 1 na 3179, decolou ao 01, mantenha a proa 2500 pés, chame controle, 120, decimal 8. Mantenha a proa 208, 379, bom dia. 5 azul, 25 na 0. Já o... saindo na curva na direita. Corrijo, Olympus 63, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Decolagem da pista 28, mantém pro até 2500 pés após curva à esquerda na saída da EL até liberação do controle. Plano conforme breve. Controle operando 120, decimal 8. Sem a restrição da carta. Confirmado. Após 2500 pés, qual seria a proa? Após 2000 pés, interceptará a saída da EL, subindo via restrito 1100. Tá, ok. Então após 2500 pés, intercepta a radial 192, é isso? Afirmativo, então 3179. Agora sim, 3179. Azul 4299, tráfego superado, suba sem restrições para o nível 340. Sem restrições, 340, azul 4299. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizado ILS Zulu, da pista 28, reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado ILS, chamará estabilizado. Prova, o Xané 6319, chamante da Juliette. Chamante da Juliette. O Gol 2196 está pronto para o pushback treinamento. Tem alguma previsão para a autorização? Ok, uns 7 minutos para a cópia e puxa o 2196. 2196. Zulu, Juliette Serra, pronto, cópia. 1017. Raposo está mantendo o grau de speed 1109, a 8 milhas. 7. Controle azul, 4299, pode voar a morte, vai dar presente. Confirma, aeronave, chama o controle. 4299, pode voar, pode voar. Azul 4299, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251, solicite ao mesmo. 3325251, obrigado, azul 4299. Autorizado Tuberá, 1000 pés, conforme rota do plano, decolagem da onda 7, curva direito, corredor axé. Aciona 5131 no transponder, controle opera 120, decimal 8. É o plano do... é o plano... é o mesmo, já. 18, decimal 95, muito grato. E o acionamento foi para o sobretáxi. E... bom dia, azul 2780, estabilizado no lock. 2780, bom dia, continua a aproximação, está precedido da aeronave da companhia. Sente. 6312, aeronave da companhia ingressando no 2, após autorizado no gate 3, com a sauda para táxi da Índia, ok? Mesmo assim, até. Confirme. Número 5 para a Copa Alfa Juliette Romeu, aguarda. Esquerda, Sol 1, 2, 0, décima 1. Uno, 7. Após curva à direita, no perfil de saída Coral. Aciona. 5131, controle 120, décima 8. Está reduzindo a aproximação. O 160 autorizado? O 160 desce para 2.000 pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, repórter estabilizado. Autorizado ILS para canal estabilizado. O 160. Azul 2590, chama antes da Juliette. Corrijo, 2590, Alfa Kilo Parte 3, atenta ao sinalizador. O 2196, copia. O 2196, autorizado Salvador Porto Seguro via Upper Whisky 50. Conforme rota, nível 360. Decolagem da 28, mantém pro até 2500, após curva esquerda no perfil de saída da Euleda Bidev. Aciona no transponder 5157, controle 120, décima 8. Bom, 1160. Bom, 1160, complete final do procedimento LS Zulu, chame a torre em 118, décima 195. 295, bom dia, até mais. O 2196, correto, aguarda, puxa acionamento. Acredito que uns 3 a 4 minutinhos. Então 3304, copia. Voo 3304? TAM 3304, autorizado Salvador Brasília, via Perzulu 17, nível 360. Decolagem da 28, mantém pro até 2500, após segue no perfil de saída Elefa 1. Aciona no transponder 5155, controle opera 120, décima 8. Azul 2780, solo ao 08, direita, correção esquerda, solo 121, décima 1. Esquerda 2 ou 1? Transponder correto, TAM 3304, chama pronto, gate 7. Passar, 3304, Natal. 2780, Alfa Kilo Parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3. Mantenha o nível de voo 060. Serviço radar encerrado. Chame agora o controle Léo na frequência 120, décima 1. 1160, livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 8 nós. Livre pouso, voo 1160. Mas para decolagem, Zulu, Juliette Serra. Número 2 para copy, Jet Romeo. Então, 4 minutinhos para copy, ok? Ok. Olimpo 63, prossegue até o ponto de espera na 28, chama a torre 1895 quando estiver pronto para decolagem. Taxi Andy Alpha. Taxi Alpha. Hoje 63 no 2, Libre Taxi até o ponto de espera da 28, 41, Juliette Alpha, até o ponto de espera autorizado. Ponto de espera, chama a torre pronto 1895, ajuste no 097. Gente, Alfa Samsung, 2 minutos pra copy. Luz de Sierra Livre, decolagem 635, vento 240 graus, 89. Já tem 4 minutos pra copy. Ok, assim que o Airbus da Avianca livrar, tá guardadorizado, chama ataque 2196. Voz do Airbus, do estacionamento 2196. Obrigado. Afirma, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 197, pelo Serra Lima. O Juliette Serra decolou ao 1-2, me mantenha 1-1 pés aguardando a transferência. Mantendo 1-1 aguardando o Serra. Bom dia, Gol 1-1-6-0, autorizado táxi até o Travessa do Portão 3. Táxi até o Travessa do Portão 3. Juliette Sierra, descarga e controle 1-2-0-8. Confirma, Zulu Juliette Sierra 208. Afirmo, 1-2-0-8. 208, Sierra. Lipos 63, é a torre. Bom dia de Papapá Zulu Juliette Serra. A Papapá Zulu Juliette Serra mantém sem condições visuais, 1-1000 pés no corredor forte. Reporte 20 de Salvador. Sim, fora. Autoriza da presente direto destino? Confirme a proinel para o destino. Magnética 021. 5141 no transponder, controle 120-8. Recife de Camaçari. Gente, autorizado, suba para 2.500 pés, ajuste no 017, informo que ao aproximar-se da área proibida de Camaçari deve estar acima do, de 2.500 pés. Gente, então o Zulu Juliette Serra solicita o 045, direto destino. Gente, suba e mantenha nível 045, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra. Tem repetidor e não está aparecendo aqui, ok? Ok, graças a Deus, está confirmação, obrigado. Autorizado Salvador para Sierra Novembro, Índia e Uniforme, conforme rota, nível 065. Decolagem da 17, curva direita, corredor Axé. Restrito 1-1000 pés até a liberação do controle. Transponder 5150, controle 120-8. Thank you. 5150, transponder controle 120, decimal 8. Correto, Alfa Juliette Romeu, confirma Pátio PLB. 5 a bordo, no Pátio 4, chama a torre agora, 1895, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 097, bom voo, Alfa Juliette Romeu. Acionamento, TAM 3304, portão 7. Aguarda, TAM 3304. O Gol 2196 para o táxi com 68 a bordo, 3,10 de autonomia, até no Galeão. Confirmando 068 a bordo. 68. Livre táxi até o ponto de espera na 28, Juliette Alfa. O ponto de espera chama pronto, torre 1895, ajuste no 097, Gol 2196. 1097, Juliette Alfa, ponto de espera pista 28, torre 1895, 2196. Elefa 1. Agora na vertical de Paris. 29 Oscar Whisky, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Reportará na rotatória, 90 Oscar Whisky. Chama ataque. Foi chamar ataque 3204. X63 decolou aos 1-7, mantenha a proa 2500, pede o chame controle 120, decimal 8. A mantenha a proa 2500, chama o controle 120, decimal 8. X63-12, alinhe e mantém pista 28, informe se aguardará mais alguns instantes para a decolagem. Controle Salvador, Olimpo 63. Olimpo 0363, corrigindo, Olimpo 03, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível 100 via Dael, mantendo a proa até 2500 pés. Vai manter a proa inicialmente até 2500 pés, após subindo na saída da El, nível 100, Olimpo 63. Controle Salvador, November Oscar Whisky, a 3 milhas da rotatória, visual com campo. Ah, meu November Oscar Whisky, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Chame na torre 118, November Oscar Whisky. Controle Salvador, passa o meu November Oscar Whisky na proa da rotatória, visual com campo. Primeiro Ascauíte, desça para 1.000 pés. Faça um 270 pela sua esquerda, reporte interceptando a final da nossa. Estimativo, vai descer para 1.000 pés, 270 pela esquerda, reportará interceptando a final da nossa sede, Primeiro Ascauíte. Primeiro Ascauíte, se considera 270, ingresso a final 1.7, sem manhã nave alinhada, agora será utilizada de colar. Estimativo, vai direto para a final da nossa sede e vai agilizar. A Lima livre decolagem, ano 7, vento 250 graus, 7 nós. Tango Solo. Alfa Tango voltando a saída que o controle pagou, tá plantando no 7, curva direita, a radial 270, a limite de 30 milhas da autorização. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Livre pouso na 17, na Vendera Saúde. Mantenha 1.000 pés no corredor axé, reporte no farol da barra. Nós estamos subindo no perfil da subida coral. Confirme o nível que é autorizado. É uma centena, foi solicitado e foi autorizado pelo controle. Gente, Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem e a coral suba para o nível de voo 1900. Lima. A Papa Pazo Luz Juliette Serra, desça para a altitude de tráfego. Reporte visual com campo. Romeu Kilo Serra Lima, informa o tráfego, posição 1 hora, 8 milhas, cruzando 070 em subida para 1001, Papa 3, Alfa Mike. Gente, tem um tráfego no Notecast, Kilo Serra Lima. Saner 6312, livre decolagem 528, vento 240 graus, 3 nós. Decolagem, eu chamo 6312. Seguinte, Alfa Juliette Romeu. Lembra da suíte, confirma o pátio? Seguinte, vai quiser autorizado o repórter livrando na base. O Alfa Juliette Romeu e o November Alpha Witch, condições de coordenar a fim de uma linha na pista e o deixar passagem para o outro ingressar no pátio da bata? A gente não mantém a posição, Alfa Juliette Romeu aguardando a liberação da pista. Quem é o Luz Juliette? Estou adotando o repórter do ponto de espera, hoje chegaram na 07. Oi, Salvador, bom dia, 2196, ponto de espera, 28, pronto. 2196, ali mantém, pistola 0. Ali mantém, hein? 28, o gol, 2196. 6312, decolou os 23, controle 120, decimal 8, mantém a prota 2500 pés. Mantém até 2500, 2084. Salvador, Xané, 6312, boa tarde, mantendo na prova, 2500. Xané, 6312, contato radar na decolagem, mantém a prota 2500 pés, após interceptar a saída Aron. Mantém a prota 2500, depois Aron, 6312. O Juliette chamou autorizado a alinhar e manter na 7. O 2196, autorizado decolagem, pista 28, vento 260 graus, 5 nós. Tiro decolagem 28, 2196. 2 Salvador, bom dia, Altan 3304, ponte para dar 28, pronto. Altan 3304, bom dia, faz a rolagem do gol, alinhar e manter pista 28. Faz o gol e mantém na 28, Altan 3304. Milhas, mantendo 1 no 1000 pés. APA 3, Alfa. Mantendo o nível 100, APA 3, Alfa mais. Yes, mostra o 120, bom. Decolou aos 2,6, mantenha para o outro 2.500 pés, chame controle 120 decimal 8. Mantenha a proa até 2.500 pés, chamando solo 120, corrigindo controle 1208, gol 2196. Ativo limpo 63. Plus 03, chame agora a defesa Olympus 63, chame agora a defesa aérea nos canais Tango 105, alterna Tango 18. Controle Salvador, bom dia 2196. Jet, chameu pronto? Pronto. Livre decolagem, pista 97, vento 240 graus, 5 nós. Aguarde corda na faixa, né? 3-1-2. Controle 2196. Boa noite, 4 para voar o print de reiniciar a descida. Gol 2196, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após intercepta a saída da ELS. Passando 3000, vai interceptar da ELS 2196. Gol 1184, desça via para 3.000 pés, ajustando 017. 3.017, gol 1184. Canal 6312, na presente, autorizado Romeu Fox, 018. Direto 018, Castro, 6312. Apatango, Oscar, Quilo Quilo, controle. Juliette Romeu decolou os 28, restrito no 1000 pés até liberação do controle. Para o Chapuã, transfere 120 decimal 8. 1208, Alfa Juliette Romeu. Apatango Oscar, Quilo Quilo, controle. Informa a aeronave decolou da pista auxiliar, irá manter a linha do litoral inicialmente restrito a 1.500 pés. Aguarde mais 30 segundos para a decolagem. 3304. 3259, Santo Cópia. Autorizado, Salvador Curitiba, via Pêndulo 21, segue conforme rota, nível 360. Decolagem da 28, mantém pro até 2500 após curva. Após segundo perfil de saída, eleva 1. Aciona no transponder 5163, controle 120 decimal 8. Cena 3859, autorizado Curitiba, via Pêndulo 21, rota conforme plano 360, decolagem da 28, mantém a pro até 2500 após cumprir o perfil da saída, eleva 1. 5163 no transponder, o controle 1208. Correto, TAM 3859, chama o pronto gate 4. 2859. Fala, senador, bom dia. O Xené 6311, informação hotel, organização Guarulhos. Eu chamei a 319, bom dia. Informação em curso hotel, confere. Pronto para cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, Miel Pesilu 10, Piraí, Umbaja, Pesilu 4, segue conforme rota. Decolagem da 28, mantém pro até 2500 pés, após curva esquerda no perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona no transponder 5406, controle 120, decimal 8. TAM 3304, decolou aos 31, mantenha por volta 2500 pés, chame controle, 120, decimal 8. 208, mantenha por volta, TAM 3304. 28, mantenha a proa até 2500 pés, curva esquerda, saída Leda. Saída da El, Leda, Mótima. Aciona 5406, controle 1208, Oceané 63619. Correto, 639, apesou 44 até Pagov, chama pronto no portão 2. Chamará 639. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, passa 1800, mantendo proa. TAM 3304, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2500 pés após saída Elefa 1, subindo para o 360. Mantenha proa até 2500 após perfil Elefa 1. 3304. Doutora, mais distante para a decolagem. Voo 2196, chame Recife 13325, alterna 1251. 3325, 1251, 2196. Está, aguarde, guardião 09. 5, alterna 12685. 345, 2185, obrigado, bom dia. Voo 1184, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizada. 2000, semana estabilizada na Zulu, voo 1184. Agora puxa bem cancelamento. Eu. Romeu Alfa, Juliette Romeu, mantenha em condições visuais, 1000 pés no corredor axé, reporte farol da barra. Até já farol da barra, Alfa Juliette Romeu. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba via Elefa 1 para o nível de voo 060. Autorizado na Dial 270, Alfa Tango Tango, subindo para o nível 060.